En este momento entramos en Contacto Brasil por la KWMR Point Reyes Station. No seu jardim, só pra ver você, meu bem, jogar água em cima de mim. Só pra ver você, meu bem, jogar água em cima de mim. Se você não me regar, a chuva irá me regando. Se você não me regar, a chuva irá me regando. E florescendo numa linda planta, eu irei me tornando. E florescendo a planta, eu irei me tornando. Todo mundo morre, só eu não vou, não vou morrer. Vou ficar para semente, ficar no meu modo de viver. Todo mundo morre, só eu não. Não vou morrer, vou ficar para a semente plantada no seu jardim. Só pra ver você, meu bem, jogar água em cima de mim. Só pra ver você, meu bem, jogar água em cima de mim. Se você não me regar, a chuvinha me regando. Se você não me regar, a chuvinha me regando. E florescendo numa linda planta, eu irei me tornando. E florescendo numa linda planta, eu irei me tornando. Todo mundo morre, só eu não, não vou morrer. Todo mundo morre, só eu não, não vou morrer. Todo mundo morre, só eu não, não vou morrer. Muy buenas tardes, queridos oyentes del programa Contacto Brasil, que se transmite a través de la KWMR Point Reyes Station en California, en los Estados Unidos. Walter Álvarez en la asistencia de producción y quien les habla, Oscar García da Rosa en la producción y conducción de este programa. Acabó el carnaval de este año en Brasil, que fue celebrado con gran entusiasmo y mucha alegría después de haber sido postergado durante dos largos años de pandemia. Ahora sí comienza el año, como dicen en Brasil. Entre tanto, el último día 22 de febrero, conocido como miércoles de cenizas, supimos de la partida de un artista que fue referencia importante del samba, género esencial del carnaval carioca y también de São Paulo. El zambista y compositor Germano Machias murió a los 88 años en un hospital de la ciudad de Franco da Rocha, en la Gran São Paulo. Germano Machias inició su carrera en el mundo del samba a mediados de los años 50. El año pasado comenzó a preparar un nuevo disco titulado 67 años de samba tradição, cuyo nombre alude a los años de carrera de este artista relacionado primordialmente al samba de São Paulo. Un ícono del samba, Germano Machias llamó la atención por su manera tan peculiar de interpretar este género, siempre de forma sincopada. Para quienes no conocen la obra de Germano Machias y para los que acompañaron su trayectoria, vamos a recordar algunos sambas memorables de este gran artista brasileño. ¶¶

Se você fosse calmante, meu bem, eu morreria do coração. É, se você fosse dinheiro, eu andaria duro. Se você fosse alimento, eu passaria fome. Se você fosse tecido, eu seria o segundo Adão. Se você fosse calmante, meu bem, eu morreria do coração. Se você fosse abrigo, dormiria ao relento. Enfrentaria chuva e sol, temporal com forte vento. Eu levaria esta vida, triste vida como ela é. Se você fosse condução, Bonifácia, eu viajaria a pé, da Penha até a Praça da Sé. Se fosse dinheiro, dinheiro, eu andaria eternamente duro. Se você fosse alimento, eu me esquiatava de fome. Se você fosse tecido, eu ia em cana vestido de Adão. Se você fosse calmante, meu bem, arrebentava o meu coração. Se você fosse abrigo, dormiria ao relento. Enfrentaria chuva e sol, temporal com forte vento. Eu levaria esta vida, triste vida como ela é. Se você fosse condução, Bonifácia, eu viajaria a pé, da Penha até a Praça da Sé. Estamos en Contacto Brasil, oyendo y recordando algunos de los zambas que Germano Matías grabó en sus 68 años de carrera. Comenzamos con Metamorfose, compuesta por el propio Germano Matías. Después oímos Baile do Risca Faca, de Jorge Costa. Enseguida Chora Doutor, samba de Jota Piedade, Orlando Gazzaneo y Jota Campos, lanzado en el año 1970 en un LP titulado Samba para seu Governo. Y por último, Esculacho na Bonifácia, compuesto por Durundundum. En 2010, Germano Matías recibió la Orden do Ipiranga, la más alta honra concedida por el Estado de São Paulo a las personas que prestan servicios importantes a los paulistas. Cantor, compositor y percusionista, Germano Matías influenció a una generación de zambistas y hasta hoy continúa insustituible en su estilo y en su ritmo cadencioso. Coitadinha da Inês, minha camarada, porque foi ao municipal, ficou mascarada y diz que o samba brasileiro de telecoteco pra ela não vale nada. Vejam só que despeitada, que mulher danada, pra dizer asneira, não tem ouvido apurado, o gosto é estragado. Ó Inês, esse te manca, tua erudição é um falso rebolado. Fico até envergonhado com a mania lírica que ela adquiriu e vive a ensaiar. Está colecionando o repertório da Bitu Sayão, que papelão. Ela teve a ousadia de ir ao municipal cantar a opereta Romeu e Julieta, e quando quis dar um agudo, ela fez uma careta e a coisa ficou preta. Coitadinha da Inês, minha camarada, porque foi ao municipal, ficou mascarada e diz que o samba brasileiro de telecoteco pra ela não vale nada. Vejam só que despeitada, que mulher danada, pra dizer asneira, não tem ouvido apurado, o gosto é estragado. Ó Inês, esse te manca, tua erudição é um falso rebolado. Fico até envergonhado com a mania lírica que ela adquiriu e vive a ensaiar. Está colecionando o repertório da Bidu Sayão, que papelão. Ela teve a ousadia de ir ao municipal, cantar a opereta Romeu e Julieta, e quando quis dar um agudo Nossa, ela fez uma careta e a coisa ficou preta. Agora vamos resolver aquele velho assunto. Não sou tatu para morrer cavando, nem perna de porco para virar presunto. Vou te fazer defunto, vamos no esquisito resolver esta parada pra ver como é. Tu és malandro, brigas bem no aço. Sou baiano, capoeira e brigo bem no pé. Só pra ver como é que é, tem que ser agora. Vamos resolver aquele velho assunto. Não sou tatu para morrer cavando, nem perna de porco pra virar presunto. Vou te fazer defunto, vamos no esquisito resolver esta parada pra ver como é. Tu és malandro, brigas bem no aço. Sou baiano, capoeira e brigo bem no pé. Vamos procurar um território diferente pra resolver esta situação. Não ponhas banca aqui no meu distrito pra mim não invadir tua jurisdição. Não acredito em homem valente, pois o meu nome ainda não morreu. Cante de galo lá no teu terreiro, porque aqui no morro quem canta sou eu. Vacilou, morreu. Tem que ser, agora. Vamos resolver aquele velho, velho assunto. Não sou, tatu para morrer cavando, nem perna de porco pra virar presunto. Vou te fazer defunto, vamos no esquisito resolver esta parada pra ver como é. Tu és malandro, brigas bem no aço. Sou baiano, capoeira e brigo bem no pé. Vamos procurar um território diferente pra resolver esta situação. Não ponhas banca aqui no meu distrito pra mim não invadir tua jurisdição. Não acredito em homem valente, pois o meu nome ainda não morreu. Cante de galo lá no teu terreiro, porque aqui no morro quem canta sou eu. Vacilou, morreu. Sou samba, venho da periferia, não alugo moradia, vivo na voz do povão. Sou pobre de pobreza absoluta, mas tem rico que me escuta, copo de uísque na mão, meu irmão. Em cores, tudo é lindo, lindo, lindo, pro turista sou bem-vindo, muito mais pra minha gente. Gente que num ônibus lotado vai batalhar um trocado, pendurado igual pingente. Gente que num ônibus lotado vai batalhar um trocado, pendurado igual pingente. Sou samba do reduto de Itaquera, Brasilândia, Sapopemba e Cachoeirinha. Sou fruto da cabeça da galera, orelha de vagão, cado na garrafa de caninha e também na latinha. Sou samba, venho da periferia, não alugo moradia, vivo na voz do povão. Sou pobre de pobreza absoluta, mas tem rico que me escuta, copo de uísque na mão, meu irmão. Em cores, tudo é lindo, lindo, lindo, pro turista sou bem-vindo, de golpe ingente. Sou samba do reduto de Itaquera, Brasilândia, Sapopemba e Cachoeirinha. Sou fruto da cabeça da galera, orelha beba, tocado na garrafa de caninha. E também na latinha, e também na latinha, e também na latinha, e também na latinha. É produto brasileiro, ele é filho de sambista. É produto brasileiro, nem daqui, nem dali, nem de lá, nem de cá. O sambista é pai do samba e o samba é o filho mais lindo que há. Ele é o que é, no gogó, nas cadeiras, no pé. É de quadra, de mesa, de roda, no embalo da moda, é pagode, é axé. É de quadra, de mesa, de roda, no embalo da moda, é pagode, é axé. Vai a moda, fica o samba, talento de bamba, não perde lugar. Samba sempre foi herança e o pai da criança é seu titular. Ele só tem moradia na filosofia do compositor. É produto brasileiro que no mundo inteiro derrama esplendor. O samba não é paulista, carioca, baiano, mineiro. O samba não é paulista, carioca, baiano, mineiro. Ele é filho de sambista, é produto brasileiro. Alguém, se meu samba foram lembrados vão lembrar de mim também. É sinal que o recado tocou bem fundo o coração de alguém. Derramei amor nos meus roteiros, da humildade eu me fiz amante. Felicidade são momentos passageiros, mas o pouquinho que ganhei já foi bastante. Eu não vou dizer já fui, nem lá do lado de lá. Eu não quero ai nem me faz de conta que eu volto já. Alegria, amor, prazer, vou deixar no meu lugar. O meu samba vem dizer que o melhor nesta vida é cantar. O meu samba vem dizer que o melhor nesta vida é cantar. Se meu samba for lembrado, vão lembrar de mim também. É sinal que o recado alguém. Se meu samba for lembrado, vão lembrar de mim também. É sinal que o recado tocou bem fundo o coração de alguém. Derramei amor nos meus roteiros, da humildade eu me fiz amante. Felicidade são momentos passageiros, mas o pouquinho que ganhei já foi bastante. Eu não vou dizer já foi, nem lá do lado de lá. Eu não quero ai nem me faz de conta que eu volto já. Alegria, amor, prazer, vou deixar no meu lugar. O meu samba vem dizer que o melhor dessa vida é cantar. O meu samba vem dizer que o melhor dessa vida é cantar. O meu samba vem dizer que o melhor dessa vida é cantar. O meu samba vem dizer que o melhor dessa vida é cantar. Escuchamos en esta primera parte de nuestro contacto con Brasil de hoy a Germano Matías. Los zambas que oímos son Manías Líricas. El tema pertenece a Talismán y a Edmundo Andrade. Enseguida oímos Producto Brasileiro, compuesto por Brasil do Quintal, Gilson Bernin y Xande de Pilares. Uno de los símbolos del samba paulista, Germano Matías, falleció el pasado 22 de febrero, último día de carnaval de este año, a la edad de 88 años y casi 70 de vida artística. La mayoría de sus discos fueron lanzados en las décadas de 60 y 70. Después de eso, sus grabaciones fueron más esporádicas. En 2022 llegó a lanzar algunos temas en sencillos que formaron parte de su último álbum aún inédito. También conocido como el catedrático del samba, Germano Matías va a dejar saudades en sus seguidores y en la familia del samba brasileño. Se ve aquí, aquí está o meu chapéu, chapéu de malandro. Ali a latinha. Se fosse em Guaianazi, o bicho comia. Se fosse em Guarulhos, você sumia. Hacemos una pequeña pausa, identificamos la emisora y ya regresamos en Contacto Brasil con más música. Estamos nuevamente en Contacto Brasil por la KWMR Point Reyes Station. We'll be right back. con Oscar García de Rosa. Thank you.

Estamos en Contacto Brasil. Thank you. Alto Brasil, com Oscar Garcia da Rosa. Yo.